da sua coa. Sonham trivialidades para anarquizar as glotas, mas todos descorrem-nos pelas ruas de Lisboa. Eram invencíveis e saíam nos jornais. Eram invencíveis e pisavam nos jornais. Eram invencíveis e...